Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Forecast, o podcast do site Fórum Ingô. Eu sou o Dourado. Não consegue fazer sem ler, não, cara. Chupa aí, mano. Pô, foi mal, cara. Qual que é a pergunta? Calma aí. Só pra avisar, antes de começar o podcast pra valer, ouvinte. Estamos gravando presencial, tá um olhando para a cara do outro. E aí, então, desculpe as falhas do áudio. Desculpe. De novo. As piadinhas e seja o que Deus quiser. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Forecast, o podcast do site Fórum Ingô. Eu sou o Dourado e eu já fui o rei da pista de dança na festa de final de ano. Essa é a voz do rato e... Thiago Dias. Respondendo sua pergunta feita em off, não dá pra fazer festa final de ano dentro de uma ilha de edição. Tá certo. Olá, eu sou o Thiago Dias, em festa final de ano de empresa, ninguém é de ninguém. Rapaz. E como vocês já sabem, as comemorações de final de ano nas empresas já começam a ocupar a agitada agenda de dezembro. Rola comida e bebida à vontade e a tentação é grande para descontar todo o estresse do trabalho nessa festa. Mas você possui uma carreira e uma imagem a zelar. E um deslize na festa de final de ano pode nunca ser esquecido. Então hoje, iniciando a nossa série de programas sobre as festas de final de ano nas empresas, vamos pontuar algumas gafes que você deve evitar. Mas não se esqueça de se divertir na festa, né? Você ouvinte que está estranhando a leitura do Dourado aí na abertura do programa, hoje nós estamos gravando presencialmente, como toda boa festa de final de ano, né? Estamos reunidos aqui pela primeira vez no nosso estúdio improvisado na casa do seu Ratoeira. Tem até a lanchinha, ó. Aqui na Ruffles, né? Então, não repare não, é que é o programa piloto de gravação presencial do nosso pseudo estúdio. Estamos tímidos, um olhando pra cara do outro tentando não. Eita, vamos pro nosso recadinho. E no nosso recadinho de hoje, queremos agradecer a todo mundo que tem comentado. E não esqueça de nos seguir no Twitter, @foroingo, no Facebook, facebook.com/foroingo, e o nosso site, foroingo.com.br. E o nosso e-mail para contato é podcast@foroingo.com.br. E, comentando aqui os nossos e-mails, recebemos e-mail do Mohamed Pareto, de 26 anos, que é professor. E a gente recebeu um e-mail também de Matheus Pareto. Será que eles são irmãos? Será que é a mesma pessoa? É a mesma pessoa? Dupla personalidade. É, um mistério. Mistério. Na verdade, é comentário. Nos outros episódios tem comentário do Matheus Pareto. Agora, Mohamed Pareto. Agora eu falei Mohamed Pareto, 26 anos, professor Rio de Janeiro. Quem tinha o saco da porra do Mas eu li. Você não leu Rio de Janeiro, não. Falei. Volta aí, rápido, depois falei. Provar que não leu. Falei, Rio de Janeiro, Mohamed não. Pareto, 26 anos, professor no Rio de Janeiro. Meu caso 20 que não falou. É. Viu? O Mohamed Pareto, de 26 anos, que é professor. E será que é Mohamed ou Mohamed? É no Brasil, é carioca. Sei lá. Mas o Mohamed comentou no episódio 20, Notícias do Mundo Corporativo. Ele comentou: mais um podcast muito bom, vocês estão de parabéns, o formato ficou ótimo. E esse assunto de fumante é um problema, pois conversar com um fumante e sentir o bafo de cigarro no cara é nojento. Além disso, eu já vi em algum lugar, não lembro no momento, que segundo as pesquisas, os fumantes acabam parando de fazer o que estão fazendo e até mesmo produzir, num determinado momento, somente para fumar. E sobre o comentário infeliz do nosso ministro Moreira Franco, ele não sabe o que está falando. Isso é uma pena, pois desvaloriza o próprio brasileiro, que deveria ser prioridade. Quanto ao seu comentário, viu, Mohamed, de os fumantes pararem o que estão fazendo, só parar de fumar e deixar de fazer o que estão fazendo, se chama necessidade. É a mesma que você tem de cagar 3 vezes ao dia. 3 vezes. Beber água a cada 5 minutos ou tomar um café a cada 15, tá? Então isso é necessidade. Mas isso... com essa historinha de que fumante trabalha menos que para fumar, não, tá? Pelo contrário, faz muito mais e menos tempo. Mas isso pode ser alegado pelas empresas, não claramente, mas a empresa pode rejeitar um fumante por causa disso. Tá, né? Manda falar na minha cara. E o próximo comentário, então, antes que os senhores briguem, é do Cleilson Bueno, 25 anos, lá de Bauru, São Paulo. Ele é designer e é podcast lá do CaipiraCast. Design industrial. Não sei que diferença, cara, tem, mas se ele nem, botou, vale a pena ler. Cara, não é industrial não, cara. É instrucional. Instrucional, né? Sei que tá lendo errado. Né? E o Cleilson comentou assim: olá, senhores, excelente episódio. Uma forma muito divertida de ler as notícias. Eu queria que as rádios tivessem jornais assim. E quanto aos problemas com dores no pescoço e coluna, a empresa em que trabalho tem quase que diariamente a ginástica laboral, no qual é orientada por uma fisioterapeuta. E, na minha opinião, é muito válida. Principalmente porque a fisioterapeuta é... Sabe, né? Você sabe. Eu entendi, Cleiton. Eu já passei por isso. Realmente é complicado. Mas entendemos. Então, além da ginástica laboral, temos uma regulagem de monitor para que fiquemos com ele na posição, na altura correta. E além de apoio de teclado, de mouse e para o pé. Né? No final das contas, não adianta nada tudo isso, porque o cara senta na cadeira parecendo que está deitado. Ah, eu sei muito bem o que é isso, claro. Eu te entendo. E assim não tem coluna que aguente. Bem, tô ficando por aqui. Falou, um abraço. Falou. Próximo comentário, Thaís Araújo, 29 anos, fisioterapeuta de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. É aquela mulher da Globo, não é? Não. Thaís Araújo comentou também no episódio 20, dizendo assim: muito bom esse novo formato do cast. Trazer informações relevantes ao mundo corporativo e as novidades sobre o mercado de trabalho é sempre uma boa ideia. O que não descarta as outras formas de conduzir o cast. Acho que a chave é estar sempre saindo da rotina, trazer sempre conteúdo diversificado, nem que seja para falar de pena de morte ou estupro. Infelizmente, não deixam de serem temas presentes na nossa sociedade. E acho muito válido colocar em pauta esses temas polêmicos. Pois obriga as pessoas a debaterem e exercitarem seu senso crítico. Da mesma forma, sempre é bom descontrair um pouco os assuntos mais leves e divertidos, como o caso dos episódios que vocês abordam experiências pessoais em seus ambientes de trabalho. E é sempre bom rir da desgraça alheia. Saber mais sobre as outras profissões também é sempre interessante. Outro ponto que vocês acertam em cheio, principalmente para a galerinha mais jovem que a gente está na dúvida cruel sobre o que quer ser quando crescer. E até mesmo, por que não, para aqueles que já fizeram suas escolhas e não foram felizes com ela e tiveram disposição de começar em um outro ramo. Como também já foi tópico de um cast de vocês. Enfim, já me alonguei demais. O importante é que vocês continuem fazendo esse ótimo trabalho. Continuem evoluindo. É muito legal ver como a dinâmica entre vocês tem ficado cada vez melhor. Alguns ficando menos tímidos. Isso, sem dúvida, dá um toque todo especial ao trabalho tão bacana que vocês estão fazendo, trazendo tanto conteúdo de qualidade para os seus ouvintes. Parabéns. Muito obrigado. Beijo. Muito obrigado, Thaís. E nós queremos também, além da Thaís, né, que falou sobre todas as áreas que a gente aborda, agradecer as sugestões e ideias do Igor Gudima e do Alex Leite, né, o ALX, sobre os formatos, né, de programas para o Forecast. Eles falaram sobre um programa exclusivo para feedback, né, só de leitura de e-mail e comentário, e nós estamos avaliando para fazer isso sim. Aqui a gente avalia todas as sugestões, né, enviamos pesquisa, né, para o pessoal. A gente não vai empurrar o programa na goela de ninguém, né, gente? Diferente do que muita gente faz por aí, a gente quer agradar. Não a todo mundo, mas o máximo de pessoas possíveis, até porque a gente quer que vocês curtam o programa, certo? Então, a gente está sempre aberto a sugestões, totalmente receptivo às críticas, e a gente quer fazer realmente sempre um programa melhor para vocês. A gente conta muito com esse feedback. É isso aí. E no Forecast 19, coisa de jornalista, o Cleilson, lá do CaipiraCast, comentou de novo. Design instrucional. Agora você acertou, né? Ele disse assim: fala, galera do Forecast, esse foi o podcast que mais dá ou deu informações sobre a profissão de jornalista. Só vai entender quem ouviu. É verdade. Brincadeiras à parte, o cast está excelente, com muitas informações interessantes sobre a profissão. Sinceramente, eu nunca pensei em ser jornalista, mas quem tem alguma dúvida sobre o que cursar na universidade, essas informações são de extrema importância para poder escolher a profissão. Alcançamos o objetivo? Com certeza. E o Beto, né, o Beto, que foi nosso entrevistado, comentou o seguinte, que só faltou acrescentar uma coisa. O que o Forecast faz é jornalismo e dos bons. Parabéns pela entrevista. Isso quer dizer que ele deu parabéns para ele mesmo? Não, parabéns pela nossa atuação. Pela nossa entrevista. Ah. Muito obrigado. E o Lúcio Araújo, né, também comentou no Forecast 19 o seguinte, está cada vez mais legal o podcast de vocês. A entrevista foi muito bem conduzida, apesar da avacalhação do Ratoeira no final. E vocês poderiam ter perguntado a opinião do Roberto sobre aquele tipo de reportagem sobre celebridades, onde o repórter busca informações até na lixeira da pessoa só para tentar fazer notícia de fofoca. Isso também é jornalismo? Poxa, né? Faltou mesmo, né, cara? Era uma pergunta que eu queria realmente a opinião do Beto sobre esse assunto. O Thiago Miro, do Telecast, tem 26 anos, a profissão dele é químico, ele é lá de Olinda. Fez um comentário aleatório, na verdade. Né? É. Ele quis lembrar a gente, né, sobre o nome Forecast. Ele quis fazer um alerta pra gente, se a gente já sabia que o Forecast era utilizado em outros sites, outros blogs. Dava nome a coisas que não tinha nada a ver com a gente, né? E a gente já sabia disso, infelizmente. Podcast é um domínio que já está registrado e é o nome do nosso podcast, mas a gente não tem como registrar o domínio. A gente agradece aí o alerta. Aí. No Forecast 19 também, a gente quer agradecer o comentário do Marcos Fabrício, lá do CaipiraCast também, de 27 anos. A gente invadiu o CaipiraCast e eles invadiram o Forecast. Exatamente. Comentários uns aos outros, assim como eu vos comentei, já dizia o ARX. Não, quem disse foi o Thiago Miro. É verdade. Foi não. É. Ah, enfim. Evangelho segundo o Thiago Miro. Isso aí. Parabéns quem falou aí. Rafael Amon também, que é engenheiro florestal, aqui do Rio de Janeiro, 24 anos. Ele é do Sem Tarja, o podcast Sem Tarja também comentou. Muito obrigado. E a Juliana, né, nossa amiga do blog Coisa de Bibliotecário, né, também comentou. Muito obrigado, Ju. No Forecast 18... A Kel Bonassoli, que está definindo a sua profissão, e ela está definindo a profissão por causa desse comentário dela que nós vamos ler agora. O cast de vocês está cada vez melhor. Parabéns pelo excelente conteúdo. E eu estou bem nessa fase de mudar de carreira, o que está sendo difícil, já que o meu currículo é totalmente irregular. Sou formado em letras, tenho pós em psicopedagogia, cursos técnicos na área de informática, computação gráfica, experiência com telecomunicações e dei aula de informática nos últimos anos. E também trabalhei na área comercial, operacional e administrativa de eventos. Além disso, ela grava podcast. E ela só tem 32 anos. Caraca! O cast de vocês tem me ajudado a refletir sobre os meus novos rumos. Obrigado e continuem com um ótimo trabalho. Renato Nogueira, 28 anos, analista de sistemas do Rio de Janeiro. É Renato Fofuxa? É Renato Fofuxa. Aí, ó. Descobriu que Renato Fofuxa é rebelde. E rebelde se chama Renato Nogueira. E a Renata diz assim, oi gente, adorei o tema e foi muito bem desenvolvido pelo Rato e o Renato. Achei muito interessante quando vocês falaram que a família deve comprar a briga antes mesmo do próprio profissional. Mudar sempre é um risco e estar com a família apoiando é sempre melhor. Estou adorando ler os comentários também. Não tenho muito a acrescentar porque nunca mudei da área, mas a discussão está ótima. Beijos e até mais. Isso aí, Renata. Muito obrigado pelo seu comentário. Nós queremos agradecer também os comentários do Armando Augusto, do nosso cast, do Fernando Jutsu Mori. Aloha. Aloha. E do Marcos Henrique, né, que é porteiro, ele tem 33 anos e por causa do Forecast número 12, né, ele vai começar a faculdade de biblioteconomia. Mais um objetivo alcançado. Muito obrigado, Marcos Henrique. É isso aí, pessoal. Vamos para o episódio de hoje. Então, como nós falamos no início do programa, vamos falar aqui o que não se deve fazer numa festa de final de ano na empresa. Vamos tentar pontuar algumas gafes, né? Algumas coisas que você não pode fazer nunca, cara, que pode manchar a sua imagem na empresa. Eu aviso logo que não concordo com a maioria das pessoas. Então, a primeira, logo, a primeira gafe é logo beber além da conta. Eu não bebo, eu sou do Sprite ali, não bebo vinho, não bebo cerveja e nada. Então eu queria trazer pra você, você vai escolher alguma festa que você comentou essa gafe? Cara, olha só, a conta é de cada um, meu irmão. Eu sei qual é a minha. Então, beber além da conta, eu nunca cheguei, pelo menos que eu me lembre, nunca bebi além da conta. No próximo episódio, nesse mal, nós vamos contar nossas histórias na nossa festa. Mas beber além da conta, cara, nós é uma gafe. Nós não, vocês vão contar histórias. Quem é que mede a bebida além da conta? Quem tá vendo ou quem tá bebendo? Na verdade, não é beber além da conta. É reagir com o que a bebida faz, né? Fazer as coisas que você geralmente faz bêbado, mas não faz sóbrio, né? Pra mim, muita gente tá fazendo vergonha sem beber, cara. Ah, sim. Você tá falando de mim? Cara, é fato que a bebida deixa as pessoas mais desinibidas, mais emotivas e até sinceras demais. Mas... Eu te amo. A gente não pode esquecer que as pessoas que podem te demitir, né, vão estar no mesmo ambiente que você, né? Eu fiz uma pesquisa e tinha uma dica, né, sobre beber além da conta, que tinha uma dica que é, para cada dose de bebida, tomar uma dose de água. Thiago Dias, isso funciona? Você começa a entender de bebidas alcoólicas? Não sei onde você tirou isso, cara. Mas assim, eu acho que a dica de beber uma cerveja, vamos falar logo que eu bebo, uma cerveja e um copo d'água vai ajudar no controle do álcool na hora da festa, não, bicho. Eu acho que o melhor pra você controlar a bebida além da conta é você ter um amigo que não beba na mesma festa. Porque esse é um amigo sincero, né? Então, alguém que vai servir de guia da festa. Então, quando o seu amigo vê que você tá bebendo além da conta, né, você já combina isso previamente antes da festa, você pede dar um toque. Aí você já sabe que eu sou além da conta. É o alarme. Não é o meu caso. É o alarme, né? O seu amigo vai ser o... Opa, vambora, tá passando fome. Mas, gente, cara, beber além da conta. Bicho, festa de final de ano. É festa de final de ano, não é dinâmica de grupo de entrevista de empresa. Meu Deus, gente. Festa de final de ano é onde você exorciza tudo. Ah, já levando uma questão, né? Falando da bebida. Quem pode demitir ou promover está na festa, certo? Sim, sim. Vale essa avaliação na festa? Cara, eu não concordo. Como eu não concordo com muita coisa. Da rede social, tá vendo? De rede social, de comportamento. Cara, não tem nada a ver, bicho. A festa não é passarela pra comportamento profissional. Cara, você vai misturar trabalho e álcool, vai querer julgar alguém? Não tem como, cara. Ah, você não tá ali trabalhando, né? Você não tá trabalhando, como você vai julgar um comportamento profissional onde tem bebida, por exemplo? Não tem como. E ali no trabalho você não ouve música. Então você vai julgar o comportamento da pessoa pelo que ela tá dançando, enfim. Cara, o ambiente não é pra você julgar esses aspectos. Cara, pra mim, beber além da conta é não vomitar na festa. Não, vomitar agora. Não vomitando na festa, tá tudo certo. Verdade. Vomitar na festa é uma gafe. Vomita no táxi, né? Sabe? Vomita no táxi, entendeu? Se for pago pela empresa, então aí vomita mesmo. Falar mal da festa. A chefia promoveu a festa, a empresa promove a festa e você começa a reclamar da festa, do como foi a festa, essas coisas todas. Você tá me perguntando? Tô te dando conselho. Cara, falar mal da festa é uma gafe que você não faz nem festa nenhuma, né, cara? Nem festa de... Todas as festas, alguém reclama. É, cara, mas se for do trabalho, pô, tenta então não falar pelo menos nessa. Né, se você vai na festa ali na tia e tal, fala mal, mas não fala nada do trabalho, não. Qual a diferença de falar mal pra comentar da festa? É diferente, né? Você não tá falando mal, você tá, poxa, não disse essa. Churrasqueiro é uma merda. Às vezes você não tá falando mal. Pô, a churrasqueira é uma merda, não vai falar mal. É um comentário solto, foi. Falei, pô, a churrasqueira tá uma merda. Sorrisinhos falsos, vale a pena? Tipo, ah, nossa, foi uma maravilha a festa. Ah, o churrasco tava horrível, pô, mas caramba. Pela organização chega e pergunta, né? E aí, o que vocês estão achando? Estão sendo bem servidos? Tá tudo direitinho? O garçom tá passando? Tá passando. Sim, eu acho. Mais frequência do que o Cometa Halley, mas tá passando. Eu acho que esse é o momento de ser sincero, o momento que te perguntam. Mas falar solto, tem sempre alguém que tá passando ali, ouve, pô, aí o cara que ouve fala com o outro e tal, aí chega na... Ah, ficar de fofoquinha que não é o ideal, né? É, é. Eu acho que na verdade você pode falar mal da festa, só não pode falar perto, quem tá promovendo a festa. Falar mal da festa. Isso aí. Então, falar mal da festa perto dos organizadores é gafe. Falar mal da festa com aquele teu parceiro que tá ali não é gafe. Desde que o organizador não teria passado por mim. É verdade. É, evite falar mal da festa pro bêbado também, porque ele pode chegar lá e falar, ah, o fulano tá reclamando. Ô, chefia, ó, te amo, mas fulano ali tá reclamando. Tá chorando. Exatamente. Um outro ponto, né, que as pessoas devem evitar durante a festa de 9 anos seria falar mal das pessoas presentes na festa. É impossível de se fazer, você já faz isso o ano inteiro. Fora da festa você já tá falando mal do chefe, tá falando mal do coordenador, do supervisor, do pessoal da expedição, do pessoal da correspondência, do pessoal de TI, do pessoal da recepção. Então, falar mal das pessoas, no modo geral, já não é muito bom. É, imagina, a gente já falou mal de gente pra caramba aqui nesses programas, né? Pois já falou um monte de várias situações, pô, vai chegar na festa, vai tirar um momento na festa, pô. Continuar falando mal. Vai se divertir, cara, vai fazer outra coisa. Na verdade, a regra tem que ser levada pra tudo, né? Falar mal das pessoas não é legal nunca, não só na festa. Uma gafe específica para as mulheres, que é abusar do decote e do comprimento da roupa. Mais um ponto que eu não concordo. Quer ver as amiguinhas do trabalho? Não, porra, de roupa bonita. Você vê a mulher o dia inteiro, durante o ano, vestida com aquela roupa, né, social, executivozinho, uniforme. Quando é uniforme, não, né? Ou bem ou mal, assim, essa roupa padrão de executivo, historicamente já é um uniforme, né? É, calça, é um padrão. Já viu agora a blusinha que as mulheres usam agora, que é tipo blusa de homem, já viu? Elas têm golinha, tem botãozinho, manguinha enrolada até a meia altura do braço e tal. É apertadinha. Cara, essa roupa de homem, velho. Tu fica o ano inteiro vendo a mulher daquele jeito, tem que ver, porra, não, não tem que dar um, né, dar um alívio pra galera, pô, por que não? Por que não? Pô, cara, mas você passa uma mensagem com a tua roupa, né, cara? Qual é a mensagem? Ah, tipo... Eu não ver, não leio mensagem nenhuma. Se a mulher for com decotão, a mulher quer ser vista. E eu estou sendo, eu cumpri o seu papel. Foi embaçada e foi captada. Pô, mas na festa final de ano de empresa não é uma balada, né, cara? É diferente. Quem falou que não deve se usar com decote, transparência, roupa curta nas festas final de ano é a baranda da mulher que organizou a festa. É ela que inventou essa regra. É ela que não quer ver as secretárias todas bonitinhas, novinhas, arrumadinhas, aparecendo mais do que ela, porque ela bem ou mal fez alguma coisa, organizou a porta. Então, de acordo com o seu ponto na conversa, as diretoras de RH são barandas. Não, a baranda que organizou a festa, não necessariamente o diretor de RH. Quem falou que o diretor de RH organiza a festa? É, às vezes alguma coisa. A baranga que organizou. Se ela não for baranga, ela não tá preocupada com isso, meu irmão. Pelo contrário. Eu acho que o questão do decote é pra evitar os outros pontos que a gente já falou, que é falar mal das pessoas. As feias serão comentários, nossa, que troço horrível. E as bonitas também. E o bêbado não vai ficar dando em cima das bonitas. Então é pra, acho que pra evitar esses dois, evita o decote. É roupa curta. Evita o estímulo, né? Cara, mas assim, pra homem também vale, né, cara? Que tem uns cabrinhas que se vestem fora do ambiente de trabalho estranhos, né, cara? E aí pode levantar... O homem não usa transparência, pelo menos o homem normal. Não? Transparência não usa roupa curta, normal. Né? No máximo, a roupa mais apertada, pra mostrar ali, né, o bracinho mais forte, peitinho... É, mas o homem pode ir. Se... extravasar e tirar a camisa, abrir o botão não, da camisa. Não, aí eu não concordo também, não. Realmente, não, tirar a camisa não, não dá. Não dá, isso é muito impróprio. É. Não, é porque pra mulher não montar a mesma porra. Não, pode. Vai ficar desigual a briga, vai né? Desigual a briga, né? Desigual a briga. E outra gafe, levar a lembrancinha da festa, cara. Mesmo quando não é lembrancinha. Sabe, aquela garrafa de uísque que tá ali sobrando, Red Label e tal. Comida de salgadinho. É, cara, entendeu? Cara, aquele vaso de planta. Cara, isso não se faz nem na festa. Aquela, não, mas aquele... bom. Mas isso aí depende da dimensão da festa também. Por exemplo, se for uma festa de empresa pequena, onde pô, a própria empresa organizou buffet, comprou tudo, o pessoal né, meio que deu uma ajudada e tal, se você não levar, acaba ficando. É, mas aí não é, é declarado. Aí é tipo, leva essa, pô, essa então, garrafa, entendeu? Aí? Leva aí, vai ficar aí e tal, pô, vou ter que voltar com isso tudo no carro, pô, vou tomar refrigerante no meio. Pô, acho que é legal, acho que não tem problema nenhum. Eu levar, então uma dica que tem um asterisco, certo? Tem um asteriscozinho lá em cima. Agora, pô, de buffet é foda, né, mano? Buffet, o cara, o que voltar na festa é lucro pra ele. Fiquei impressionado com uma frase sua, tomar refrigerante durante um mês em casa. É, viu? Pô, é. Falei como se fosse outra pessoa. Então levar lembrancinha só é gafe até o ponto que ninguém avisou nada. Mas se chegar alguém avisar, fala, gente, pode levar, aí é o rapa. É, o rapa, quando for declarado, né? Passa o rapa e leva tudo. Quando você se sentir culpado por isso, não leva, né? Mas aí que tá, quem dá o parâmetro, né? Quem dá o parâmetro? Quem vai? Ainda mais se for pra pegar uma garrafa de 12 anos, ainda mais eu vou estar embaixo do braço, irmão. Isso que eu não ligo, não. Se fechar em uma panelinha. Panelinha é coisa de empresa grande, né, cara? Porque, vamos lá, festa para 100, 500, 1000 funcionários, realmente aí deve rolar as panelinhas. Mas acho que para empresa pequena, sei lá, até 100 funcionários, acho difícil, normalmente todo mundo se conhece, né? A ideia é você circular na festa, conhecer outras pessoas, que às vezes só fala pelo telefone, né? Tipo, às vezes só se comunica por e-mail, ou então é de uma filial que não é no mesmo lugar que a sua. Conhecer o pessoal que faz o home office. Faz o home office. Ah, e o home office. Excelente. Episódio. Programa, número 10, número 10. Ó, isso aí mesmo. Gostei de ver. Se não for, tá fodido, né? Número 10. Cara, eu confesso que quando ele falava o número dos programas, eu acho que ele tava lendo no computador. E agora é presencial, ele é bom de memória mesmo. Yes. Isso aí. Eu acho essa questão de panelinha meio complicado, porque... Aquela parada de questão de empresa grande. As pessoas vão se unir com quem tem mais intimidade, né? É normal, né? Normal. E aí se aproximar do, daqueles que já têm um contato não presente, por e-mail ou por telefone, para se conhecer e tal, mas... Não, se você for pensar bem, em qualquer outro evento social, ninguém sai circulando pela festa... É claro, festa de 15 anos da família. Conhecendo pessoas que não conhecem. Oi, tudo bem? Ninguém faz isso. Oi, tudo bem com o bairro? Oi, tudo bem com o bairro? Ninguém faz isso, né? Eu sou fulano do seu total. Oi, eu sou a prima do fulano, irmão do cunhado, eu sei que você tá na festa convidado, ô, prazer. Ninguém faz isso, cara. Então, assim, a menos que haja, de repente, um agente integrador, né, que vá lá, pô, vocês são da informática, esse aqui é o pessoal do TI, esse aqui é o pessoal de venda, esse é o pessoal de marketing, cara, não vai rolar, não adianta. Não se deve fazer? Tudo bem. Mas se não tiver um agente para promover essa integração, não vai rolar. Então, vai ficar tudo numa panela. Vocês acham que a festa de fim de ano deveria ser promovida para isso? Para incentivar, nesses casos que tem vários setores que as pessoas não se conhecem, incentivar essa integração? Cara, acho que a ideia depende, bicho. Eu vejo a festa de final de ano como um agradecimento da empresa. É isso que eu entendo como festa de final de ano. A empresa... faz um agrado aos funcionários, fala assim, poxa, olha, obrigado por todo o esforço que vocês fizeram ao longo do ano, promoveram o crescimento, pô, deram sangue, fizeram hora extra, às vezes trocaram o convívio com a família em favor de algum interesse da empresa, e a gente está dando isso para vocês como reconhecimento, né? Acho que você transformar a festa da empresa, né, a festa do final do ano, com mais uma ferramenta de integração, de melhoria da... Pô, cara, como mais uma etapa do processo corporativo. Eu acho que não é por aí. A festa de final de ano não tem essa finalidade. Festa de fim de ano, o chefe nem precisa ir, né, na verdade. De preferência. Mas essa... Mas depende do nível do chefe também. Mas o chefe pode promover. Vale a pena. Mas pensando como chefe, né, só que o chefe diz, pô, já não basta o salário que eu tô te dando, como um agradecimento pelo seu esforço. Não é agradecimento. Trabalhando. Isso é retribuição. É outra história. Não é agradecimento. Isso aí é... Você não tá te fazendo nenhum favor, tá dando de graça. É, ele tá comprando 8 horas da minha vida, né? Exatamente, ele tá pagando por isso. Não, eu só falei porque, de repente, tem algum chefe ouvindo, só pra falar que só pensa como lado funcionário. Mas tem um chefe que pensa assim, você tá falando. Já justificando a minha ausência nas festas de fim de ano, o Dias falou aí que muitas das vezes a gente sacrifica a família pra empresa e tal. Então, eu vivo esse lado. Eu tenho um horário muito alternativo dos meus amigos. E eu, durante o ano inteiro, venho sacrificando meus amigos, o encontro, o bate-papo, minha família, pela empresa. E no final de ano é o ano, um período geralmente que eu mais trabalho. Então, cara, geralmente quando tem festa de fim de ano, eu não faço questão nenhuma de ir. Porque, cara, eu já me ferrei tanto durante o ano com a empresa. Valeu pelo incentivo que você está dando, pela... o agradecimento que você tá fazendo, mas eu vou curtir o dia da festa com a minha família. Tá amargura, eu sou. É essa. A hora que a empresa tem a oportunidade de te agradecer pela foda que ela te deu o ano inteiro, do corte na cara dela, e ela não quer ver, eu continuo te fudendo do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Eu não bebo e não como muito, então eu vou pra festa só pra ficar vendo as gafas dos outros. Então... Aí eu costumo ficar em casa, fazer isso. As festas com meus amigos, com a minha família, enfim. Cara, é uma bobeira, festa final de ano é muito bom. Uma outra gafe é, cara, tratar o chefe como se fosse um amigo íntimo. Numa empresa grande, cara, chega o presidente da empresa e você já chega, já tipo, dando tapinha nas costas, falando, fazendo até aquelas coisas que a gente já citou que irritam no trabalho. Qual é o programa? Apertar na barriga. Qual? Coisas que irritam no trabalho, programa número 6. Ele tá falando, eu não tô checando. Se for qualquer número. Se for, o ouvinte pode falar. Pô, então, apertar a barriga do presidente da empresa, dar tapinha nas costas. Apertar o Robinho. É. A nossa dica pra não cometer essa gafe é: se você for se aproximar do presidente da empresa, né? Seja educado, agradece a festa, não fala mal da festa. Né? E, cara, se o cara ali, que é o chefe, continuar a conversa, aí você fica. Mas não. Né, não dá aquela de amigo íntimo, não. Dá até aquela questão da bebida que a gente já falou. Usando um recursinho do Dourado aí, se coloca no lugar do chefe, né? Se você fosse chefe, você ia querer que o seu funcionário, né, viesse te encher o saco, agradecer, te bajular? Né, tenta... Fica por aí. Tenta preservar a hierarquia. Flertar de maneira constrangedora. É, o flertar aqui de maneira constrangedora não é flertar, é ficar se agarrando, né? Não fique se esfregando na sua peguete do setor vizinho, nem de colega de vizinha de baia, né? Aquela peguete que você já tem normalmente, não fique de agarramento. Não. É, cara, se tá pegando durante todo o ano ali no trabalho... Na festa, pô, continua mantendo a descrição. É, você esfregar na cara das pessoas que você tá comendo, a estagiária do setor XYZ, né? Não precisa tirar essa onda com a galera, todo mundo já sabe. E uma gafe que eu pontuei aqui, cara, subir na mesa. Você pode ter mil motivos pra subir na mesa, né? Mostrar sua felicidade, você já bebeu, já cometeu a gafe número 1 lá, que a gente citou. Está extremamente bêbado. É, tá totalmente feliz. A sua blusa agora virou um decote. É, só tá a sua última... gravata virou a faixa do ramo. Isso, a sua gravata virou a faixa do ramo. Cara, mas por favor, evite subir na mesa. Até porque subir na mesa só é bom pro Domingão do Faustão, né? Cara, porque além de tudo, além de você ficar marcado pra sempre com uma pessoa que subiu na mesa na festa da empresa, ainda corre o risco de cair, se machucar, se quebrar todo. Acabar com a festa. É acidente de trabalho cair, se machucar na festa de final de ano. Eu já tive pensando... nisso, mas eu vou deixar pra falar disso no outro programa. Podia estar rico hoje, não sei. Vou falar isso no outro programa. Vou deixar no claro, tá? Não subi em mesa nenhuma, não. Isso é que você lembra, né? Não. Eu lembro direitinho, não era não subir em mesa, não. Próximo programa, Dudu. Próximo programa, vocês vão entender o que eu tô falando. Se tiverem aí algum especialista de RH, né, que saiba de direitos trabalhistas, coloque aí nos comentários se machucar na festa. Se acidente, tem... comemoração de empresa entra como acidente de trabalho. Mas por favor, gente, não suba na mesa, não faça pirocóptero. Evite os excessos. Evite os excessos. E falando em excessos, uma outra gafe, encher o prato com comida demais, né? Essa é depende uma... Depende do referencial. Depende de quem tá comendo. Quem tá comendo. Não, cara, como diria aquela repórter global, cara, é deselegante. né? Tu pegar aquele pratinho, cara, que tá caindo a coxinha, né? Tá segurando o quibe e tal. Cara, é melhor que você repita 30 vezes, né? Mas encher o prato demais, cara, é uma gafe, é uma gafe. Mas o repetir 30 vezes também não vai entrar na onda de cara? Pô, o cara não saiu do lado da cozinha. O cara tá não... prestando muita atenção no cara, hein? Não, você não. Vê, reparar que o cara tem 30 vezes na fila, você tá reparando muito nele, meu irmão. Tanta mulher de decote. Decote, tá reparando que o cara foi 30 vezes na fila pegar já comida. Já temos mulher de decote, homem bêbado em cima da mesa. Pô, e tu tá reparando no maluco que tá comendo de pouquinho em pouquinho, o cara só tá com fome, cara. Porque esse cara que tá comendo de pouquinho em pouquinho é meu amigo. Essa é pro Dourado, que já foi o rei da pista. Sensualizar durante a dança. É, cara, né? Pô, irmão, dançar não é proibido na festa. Eu já, né, eu já fui, cara. Acho que dançar é proibido para homens. Para homens. Pô, mas eu dancei, eu sou homem, cara. Cara, continuo não gostando de ver. Acho que sensualizar durante a festa, se você for homem, não. Pô, mulher, tem certeza que ninguém vai reclamar. As músicas hoje em dia já são sensuais, né? Quando chega a hora do funk. Ah, cara, é permitido tocar funk em festa? Cara, essa também é caralho, meu irmão, que todo mundo gosta de ver a porra da mulher sensualizando na hora do funk, essa na hora do pagode. Não vem com essa, não. Sensualiza sim. Pode sensualizar nessa porra. Partilha essa porra da pauta. Essa é a expectativa que rola, né? No primeiro e-mail, vamos ter a festa no final de ano. Não, meu irmão, não. E aí já começa. Naquela... Ah, meu irmão, não é uma hipocrisia do caralho mesmo, né? Vamos falar a verdade. Ah, quero deixar claro aqui que eu não fico pensando nessas coisas, tá, Simone? Tá, tá meu amor? Cara, todo mundo fica ouvindo rock, né? Aquela anos 80 e tal. Mas todo mundo tá esperando a hora do axé e do funk? Todo mundo tá esperando a hora do axé. O axé é mendigo, pai, do funk. Né? Quer ver a hora do funk. Quer ver o dedinho na boca? Dedinho na boca, dedinho na boca. Galera, tem vídeos ótimos da noite quando galera do funk. É, o vale... vídeo tá aí no post. Vale lembrar que... Com a tecnologia hoje, as gafes são mais fáceis de ser registradas, né? Todo mundo tem um celular com câmera e vale colocar os vídeos no YouTube? É uma gafe colocar os vídeos no YouTube? Cara, não, aí é foda, né, bicho? É um processo que você tem que guardar pra você, pros teus amigos que viram. Acho que não cabe. Você registrar isso, mas até um... A pessoa já extrapolou fazendo a merda, né? No ambiente onde ela é conhecida, você não precisa... extravasar isso para estranhos. Eu acho que ele também já é um pouquinho demais. Eu acho que registrar momentos constrangedores dos seus colegas de trabalho não é legal. E usar como chantagem? Aí é com você. Cara, caralho. Eu não te conheço, cara. Não, não tô falando que eu fiz, mas... Até porque eu nunca fui em festa de gente. Mas e aí? Depois de chegar pro seu chefe e falar assim, é que eu preciso de uma promoção, tô precisando, sabe, meu filho tá pra nascer. Tô com aquele videozinho do senhor fazendo pirocópio em cima da mesa. Cara, é muito louco. A minha dica pra isso é, assim que tiver um fotógrafo oficial da festa, né, faz aquela posezinha, chama os amigos, deixa o cara fazer a foto, mas é melhor evitar. É melhor evitar de você mesmo pegar teu celular ali, e fazer fotos e filmes constrangedores. E, por exemplo, você que gosta de fotografar, Dourado, ser convocado para fotografar, ser o fotógrafo oficial da festa, recusar é uma indelicadeza? Não, a gente vai sentar e negociar. Vai ter um valor. Vai rolar um cachê. Não, aí não tem esse negócio de gostar de fotografar. Aí, irmão, rolou o convite para ser fotógrafo oficial, aí eu vou ganhar dinheiro em cima. Então, pessoal, chegando dezembro, festa de final de ano na empresa, Forecast mais uma vez prestando um serviço social. Não cometa essas gafes na festa de final de ano da sua empresa, hein? E se lembrar de alguma gafe, se nós listamos alguma aqui que você conhece ou esquecemos de listar alguma, comenta no post. E no próximo episódio, já adiantando para vocês, nós vamos contar as nossas histórias em festa de final de ano. As nossas não, dos meus amigos. E se você quiser participar do próximo episódio, manda pra gente uma história sua de uma festa de final de ano. A história de um amigo seu, tá? E nós vamos ler no próximo cast. Mas manda rápido, porque a gravação já vai ser semana que vem. É isso, gente. Um abraço, um beijo e até o próximo Forecast. Valeu, um beijo nas crianças e evite o exagero. Falou, gente. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo Forecast. E desculpe se teve alguma falha no áudio, é porque estamos presentes. Oi, gente. Vamos fazer um hi-fi aqui? Tipo, hi-fi! Pra provar que tava junto. É. Só tinha que fazer barulho, né? Gravação presencial tem essas coisas. Que raio de chinelo. Cara, eu vi, mas não falei nada. Eu sou visita. Você tem intimidade pra perguntar. Mas eu fico achei estranho também. Não, Crocs não. Mas, cara, que isso? É uma pantufa estilizada. Eu vou postar uma foto agora. Vocês só vão entender quando estiver ouvindo. É, posta uma foto aí e põe no Twitter aí que você vê essa pantufa.